sentir o seu calor. Feche os olhos pra sonhar. Pense em mim pra te chamar de amor. O prazer vai explodir. Te conheço, você vai gritar. No desejo de me ouvir, o meu nome vai querer chamar. Só quero te dizer: ninguém te amou nem vai te amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada boca que você beijar. Só quero te dizer: não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Só quero te dizer: ninguém te amou nem vai te amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada boca que você beijar. Só quero te dizer: não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Quero mandar um abraço carinhoso a todos vocês que gostam de ouvir o nosso programa Mundo Sertanejo. A Tamile Dias é sempre interagindo comigo no Facebook, aí de Porto Walter, no Acre, né? Flavinha Pinheiro, todos vocês, muito obrigado. A Tamile Dias diz que quer vir conhecer Brasília, fazer o turismo por aqui e vir conhecer os estúdios aqui da Rádio Estúdio Brasil, onde a gente produz os programas, né? Ô Tamir, seja bem-vindo a Brasília, tá bom? Beijo pra vocês aí. Um abraço, meu amigo Bideca aí da Rádio Capivari FM, Abadiana, Estadão de Goiás. Deise Cristina, um beijo, muito obrigado, viu? O José Antônio, o João, todos vocês, muito obrigado. O André Luiz também aí da Rádio São Francisco FM, 106,3 de Porto Franco, no Maranhão. O André Luiz, sempre com a sua família, lá interagindo comigo no Facebook, ele é locutor da rádio e diz que nós temos audiência muito grande em Porto Franco, no Maranhão. Um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, tá bom? Ele esteve com a gente no programa de segunda-feira passada, o programa foi um sucesso, os ouvintes gostaram, e ele está passando novamente hoje aqui para dar mais um alô para os nossos milhões de ouvintes pelo Brasil inteiro. Rafael Silva, cabra danado. Eita, cabra danado, Diego Valadares. Olha, estou passando por aqui hoje para deixar um abraço carinhoso aí, desejar um final de semana a todos os ouvintes do seu programa. E também te agradecer mais uma vez. Eu estive aqui segunda-feira passada, igual você disse aí. Realmente foi bom demais, sucesso. Viu? Foi bom demais. Foram várias ligações, o Face bombou, todo mundo elogiando o seu programa, elogiando a participação. Então foi muito legal. E passei aqui para tomar um café contigo. Epa! E também deixar um abraço bem carinhoso e a todos os seus ouvintes, aos milhares de ouvintes, né? Exatamente. Os comentários no Facebook, conforme você comentou. Excelente. Disse, são muitos, muitos comentários. Rafael, você é um artista querido, muito querido pelo Obrigado. Brasil inteiro. A gente sempre toca as tuas músicas aqui no Mundo Sertanejo. Os ouvintes gostam muito. Tô Sozinho, Tô Solteiro, Manchete Nacional, Espelho Quebrado. Espelho Quebrado. Né, com a autoria do Edelson Moura, inclusive. Exato. Aliás, olha, você tem, dentre milhares de fãs que você tem pelo Brasil inteiro, tem um fã que é um dos que mais pede sua música e interage comigo no Facebook pedindo seu CD. Nosso amigo Herbert Souza, enviando Espírito Santo. É seu fã incondicional. Manda um abraço especial pra ele aí, ó. Herbert Souza, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Olha, vou preparar e vou te mandar o CD aí, meu amigo. Pode ter certeza. Obrigado pelas mensagens carinhosas que você sempre manda aí para Rafael Silva. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes aí do programa, viu, Diego? Isso mesmo, Herbert Souza sempre interagindo, ele ouve pela Rádio Sim AM, nossa parceira de Guarapari, no Espírito Santo. Nós Maravilha. Temos audiência fantástica, temos o Manfrini, Guerig, sua família, temos a Anete Matos e tantos outros ouvintes de Guarapari e em todo o estado do Espírito Santo. A Rádio Sim AM que é uma potência, e exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe da Sim AM. E o Herbert Souza é um ouvinte assíduo aí da cidade de Viana. Valeu, Herbert Souza, cabra danado! Maravilha. O seu programa e a Rádio Estúdio está aí atravessando fronteiras, né, Diego? A gente fica feliz com isso. Até porque aqui é uma oportunidade que a gente, os artistas do Brasil, têm. Exato, de estar mostrando o trabalho para o Brasil inteiro e sem pagar, sem custo, porque hoje em dia muitas rádios FMs aí estão cobrando para tocar. E aqui com vocês não tem isso. Exatamente. Então, obrigado mesmo, só tenho que agradecer, pedir a Deus que ilumine muito você, o Edelson Moura, enfim. Vocês são maravilhosos e pode ter certeza que Deus tem olhado muito por vocês aí, porque vocês têm feito só coisas boas. E crescendo, a cada dia novas emissoras pedindo cadastro de afiliação, né? Então isso pra gente é muito gratificante, né, Rafael? Com certeza. É o trabalho nosso sendo divulgado, expandindo cada vez mais. E o Cabra Danado tá bombando. Tá cada dia mais danado, né? Em toda a rede. Aliás, um abraço a todos os diretores aí, os amigos das emissoras de rádio, muitas emissoras que tocam minhas músicas, né? Maravilha. De Diego Valadar, de Rafael Silva, dos artistas que passam por aqui. Um abraço a vocês e muito obrigado. Obrigado a todos. Mas, Rafael, nós estamos rasgando muita seda. Vamos cantar? É verdade. Vamos sim, com certeza. Essa música, sua manchete nacional, que é conhecidíssima pelo nosso público ouvinte do Brasil inteiro, oferece para Vânia Rocha, uma fã da sua música, Vânia Suzy Rocha. Maciel e tantos outros, né, que gostam. Vânia Rocha, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho para com Rafael Silva, com Diego Valadares também. Essa música, inclusive, Diego, essa música, eu fiz essa música com esse título, eu acho que eu fui muito feliz com esse título, Manchete Nacional, porque através de agora, por exemplo, ela está indo realmente virando Manchete Nacional, porque o seu programa é nacional. Fala, né, para mim o que aconteceu. Seu programa é nacional, pega no Brasil inteiro e através aí da internet está indo para o planeta. É verdade. Então, parabéns. É, audiência mais do que merecida, que seu programa realmente, cada dia que passa, está com mais qualidade, você está com uma desenvoltura maravilhosa e está, como se diz, só alegria. Só alegria. Obrigado, meu irmão. Vamos cantar então. Rafael Silva canta Manchete Nacional. Atenção, ó, vocês contratantes, o Brasil inteiro. Daqui a pouco, os contatos para shows. Rafael Silva na sua cidade fazendo aquele show bacana. Manchete Nacional, canta Rafael Silva, cabra danado. Fala pra mim o que aconteceu, o que te fez mudar assim. Tá na cara que você não me esqueceu. Pare, pense, tente refletir. O bracinho continua lá em cima, vai lá. O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim. Lindo demais, gente! Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. A palminha da mão, vai lá! O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim, oh, oh, oh. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim. passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama. Que ainda me ama. Que sou o seu homem, você é minha mulher. Aí, Rafael Silva, realmente é manchete nacional aqui no Mundo Sertanejo, né? É manchete nacional, com certeza, meu amigo. Rafael Silva, os seus contatos para shows, eu sei que você... Eu tenho o prazer de prestigiar o teu show, às vezes você vai no meu show também. A gente está sempre juntos por aí nos camarins. O seu show é realmente fantástico, a sua banda, são grandes profissionais que estão, grandes músicos, né, que fazem parte da sua banda. O seu show é sem comentários. Obrigado. Vamos aos contatos? Ouvindo isso aí de você, que é um grande conhecedor da música, eu fico muito feliz. Você sabe que a nossa amizade, ela está acima de qualquer coisa, acima de rasgação de seda, enfim. É verdade. Você é um grande conhecedor, eu fico muito feliz ouvindo isso de você. Obrigado. Então o que acontece? Vamos passar o telefone de contato, que é essa parte importantíssima para nós. Como é que ela... O barulho. É verdade. A maquininha lá. A maquininha. Então, é 61 de Brasília, né? Uhum. 8102-1860. 8102-1860. 8102-1860. Eita, rimou tem, bem aí, hein, vai? Rimou. E tem vivo também, né? Tem o vivo também. O vivo é 9957-3888. Lembrando que todos fácil os dois demais. É de Brasília. 61. Então, contratantes do Brasil inteiro, pode contratar esse show que eu assino embaixo, viu? De Rafael Silva, aí na sua cidade. Shows de casas noturnas, prefeituras, né, Rafael? Faz tudo, faz tudo. Importante você vai e faz a festa. Lógico. Com a sua banda, aquele ônibus bonito, chegando com a banda aí nas cidades para fazer aquele show bonito. Nós Rafael, vamos aonde o povo tá, igual aquela música do Chitãozinho Chororó. Vamos, o grande mestre do céu, nosso criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida ao seu destino, e nós nascemos só pra cantar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vamos fazer uma dupla nós dois, né? Vamos, o dueto combinou, hein? É verdade, o dueto combinou. Muito bem, Rafael Silva, muito obrigado, sucesso, meu irmão, que Deus te abençoe. E também no Facebook, site, todas as redes sociais, né? www.cantorrafaelsilva.com.br, o site. Sucesso, meu amigo! No Facebook tem, já tem uns 3, 4 perfis aí. Maravilha, meu irmão. Valeu, Rafael Silva. Depois dessa entrevista maravilhosa, os nossos amigos de Cuiabá, Mato Grosso, cantam Gilson e Edmar, Minha Flor. Linda canção, viu? Vamos Boa ouvir. Demais, já ouvi, bacana. Andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Está a minha flor, de olhar tão lindo e sedutor. Por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Rio Negro e Sul Limões vão cantar para vocês. Tô por aí. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Quem sorri em cada esquina aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde? Por aí, por toda a cidade, curtindo saudade, oh, por aí, au, oh, rapaz, Rio Negro canta demais, né, Rafael? Rapaz, uma voz. É um artista aveludada, essa dupla é fantástica. Uma voz gostosa de ouvir, muito bom de repertório. É realmente, Rio Negro e Solimões é uma dupla que eu tenho. Temos que tirar o chapéu sempre. Tem que tirar o chapéu. Só não consegue tirar o chapéu do Rio Negro. Né? Se tirar, ela pela. Não, diz que se tirar o chapéu deles, você arrumou o inimigo. Ai, ai, é verdade. Rick Renner cantam. É, como é que é? Rick Renner cantam. Ai, que gostoso, né? Nova música deles. É boa. Ai, que gostoso. Bacana. Voltando aí do Rio Negro. É, o Rio Negro tira o chapéu pra ele, mas não tira o chapéu dele. É verdade, é verdade. Canta, Henrique Renner. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Dança, neném. Gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai